Assim que ele liberar e a cauda não tiver conflito, estará autorizado em coordenação com a equipe de solo. Rio 5972. Certo, após a passagem da Terra da Azul, vai iniciar o pushback para a A rota é direto do Doclo, ou Doclo, Doclo, Papa Whisky 50, Vitor Tango Romeu, direto Charlie Papa Oscar, direto aldeia, ADA. Primativo. Gente, agora de volta, chegou aqui o plano agora. Golo 723, só os 3000, ali à direita, chamam 219, chamam. 219, boa noite. Avistado, táxi autorizado em frente, manter posição antes da taxiway, Juliette, aguardar minha autorização para ingresso. Manter da Juliette, aguarda. Controle Salvador, boa noite, Passaredo 2224, informação Alfa. Boa noite, Passaredo 2224, Anciane Moraidense, voe direto no rumo de Duna, reporte para descida, ajuste 1020, agora no procedimento ILS X-Ray. Direto Duna, está no ideal descida, o 2224. 2000 Duna, posicionamento é 224. Três a bordo, 3 horas e 45 e autonomia, alternativa? Negativo, nós estamos com 02 em a bordo. Nossa autonomia de 3 horas e 4 minutos, 0 e 4 minutos. E o nosso alternativo é a nossa alternativa. Cliente autorizado táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da pista 90, gol 9082. Transferência. Gol azul 4959. Autorizado no ponto de espera, transferir para a torre 198, decimal 95. Alô, Rio 597203 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna o movimento pronto, tá? Dois confins. 3 horas e 53 a bordo. Gente, livre táxi, número 4 para decolagem, no ponto de espera transfira para a torre. Número 4, ponto de espera transfira para a torre. 9, 7, 2. Azul 4959, siga em frente, ponto de espera da 10, número 3 para decolagem, transferência. 4959, azul. Espera do passado número 3. Qual seria a previsão para a autorização do 9890? 4 minutos. Afirmativo. Voo no 134. Pronto. Maceió, autorizado conforme rota do plano. Nível de voo 350. Saída Puca, transição Caju. Controle 1120.8, torre 1.8.95, transponder 5472. 350.3, conforme rota, saída Puca Caju, controle 208, transponder 5472, com 1134, pronto para posicionamento no 2. Possível, solicita pushback e acionamento enquanto aguarda para copiar a autorização. Cliente, aguarde autorização pushback e acionamento. Ok, aguarda autorização também. O Gol no 134, portão 02, aguarde autorização para pushback e acionamento. Confirmando a saída Puca Transição Caju. Puca Caju aguardando no 2, Gol no 134. Salvador, boa noite, 868, Gol no 868, Lise Táxi em frente, até antes da Juliette, aguardando autorização para ingresso. O Gol no 723, próximo a Juliette. Gol no 723, livre ingresso, portão 09. Ingresso para o portão 09, obrigado. Federal 9973, Pátio 3, autorizado com fins, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, com curva direita, saída Arbor, transição Alessa. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5467. Com fins 360, rota do plano, pista 10, curva direita, Arbor Alessa, 120.8, 1895, 5467, Federal. Correto, chame pronto pro táxi. Tá autorizado o pushback, acionamento então? Firmo, no pátio 3. Poxa, vai iniciar a chamada pro táxi, 09973. Rio 9810, cota? Escuta. Guarulhos, autorizado conforme rota do plano de voo, nível 400. Pós-decolagem, curva direita. Saída da El. Leda, após, tem condição de voar proa de Doclo? Demativo. A princípio da El Leda, após proa de Doclo, aguardando só essa confirmação, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5501. Estamos autorizados para Guarulhos no nível 400, decolagem da Serra Catarina 9, primeira curva à direita. Lael Leda Doclo, controle 208, transponda 5501 para o Rio 9890. Forma que está pronto para o acionamento da posição. Correto, aguarde autorização, Rio 9890. Autorização de acionamento pushback. Protegimento está correto, senhor? Sim, está correto. Boa noite, 68, na cidade. Gol no 868, livre ingresso, portão 01. 01, boa Rio 5972, João Tempo de Pena. Rio 082, decola os 43, controle 120, decimal 8. 208, até mais. 4459 da Azul, livre decolagem, pistão 0, 160, grau, medusa mais. Livre decolagem, 4459. Gente, pode rodar presente Puca ou Jamo para evitar essa curva aqui? Direto Jamo. Gol 9082. Obrigado, chamo direto então, Gol 9082. Afirmativo, tá pronto? Portão 02, autorizado, chame para o táxi. Livre, pode estar, todo mundo, 34. Serviço da terminado, Oxané 6224. Vando para o Alfa Romeo 363. Na posição para posterior, pushback. Autorizado. Livre acionamento da posição, reportará para o pushback o Rio 9890. Gente, autorizado. O acionamento na posição. Chame pronto para o push. Autorizado, Daniel Monteiro, 0. 9973 para o táxi com 2 a bordo, alterna Guarulhos, 5 horas e meia de autonomia. Confirme. 5 horas e meia de autonomia, alternando Guarulhos, 2 a bordo, será o 9973, pronto para o táxi. Federal 9973, autorizado táxi, siga o Boeing 737 da Gol à sua frente, até o ponto de espera da 10, onde transfere para a torre 118.95. Procedimento aliás X-Ray, ajuste 1020 e desconsidere as restrições na ISTA. Direto Duna, são 4959, controle. Agora sim, senhor Azul, 4959, no perfil da Coral. Contato na decolagem, voe direto Coral. Pós decolagem, direto Coral, graças, senhor Azul, 4959, na sua escuta. Voo 9082, chame Recife agora, frequência 2685, alterna Oba e 5, decimal 45, voo 9082. 2685, 2585, obrigado, até mais. Rio 5972, vento 1 no 60 graus, 8 mais de decolagem. Azul 5001, chame Recife agora na frequência 1251, alterno 33, decimal 95, Azul 5001. Ponto de espera, transferência. Gol no 134. Indy Alpha, ponto de espera 1895. Gol no 134. Autorizado LS por 2224. 1134, autorizado alinhar. Quando completar a livre decolagem, 1.60 graus, 8 anos. Autorizado alinhar e ao alinhar está a livre decolagem. Vou no 1134. O Rio 5972 decola os 48. Controle 120, decimal 8. 208, graças. Salvador, muito boa noite. O Rio 5972 cruzando 2100 metros. 5972, contato, sobre uma nível 360, voe direto Lida, Rio 5972. Está presente direto Lida, nível 360, o Rio 5972, grato. Bom nível, felicito. O previsto, senhor. Grato. 3 pontos de espera, boa noite. Gente, Federal 9973, mantém o ponto de espera. O positivo. Mantendo. Estabilizado, passarei do 2224. Passarei do 2224, chame torre, 1-1895. 1-1895. Autorizado, né? Mantenha pelo ponto pelo colar, fica autorizado. Tá acelerando. C5972, só para dar uma pequena separação que era pé à frente, estabilizei na proa 180, subindo para o 360. Se houver falha de comunicações, ao cruzar o nível 100-100, vou ileso. Quem manterá 180, falha de comunicação, ao cruzar o 100, direto ileso para o Rio 972. Se virá, deixar atrás para ir à sua direita, para cruzar o nível 100, subindo para o nível 60, um AT-72 com rumo sul ainda. Ok, senhor. Graças, manterá 180, para o 100. Pô, nível 100 em perda, atalhamos o controle, levou o 1-1-3-4 na Puca, Caju. O 1-1-3-4, contato, mantém nível 350, que é a saída Puca. 350 via saída, gol 1-1-3-4. 5972, resumo navegação, vou ir direto agora ali, já tem separação lateral radar de 5972. Ainda presente, Leda, 3600, Rio 98, 5900. 3600, desse mantenha 2000 autorizado LS, para 3600. Para 2000, parece que 1020 autorizado LS, 7200, 3600. E Alfa, no ponto de espera, transfira para a torre. Boa noite. Livro táxi de Alfa, ponto de espera 90, torre 295. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Passarei 2224, vento 1-60 graus 8, mar de pouso. TV pouso 2224. Oi, boa noite, o Rio 9890, próximo ao ponto de espera da 90, visão com a aeronave na chão. Sexto, mantém a posição. Manterá 9890. Passarei do, correção, o Sideral 973, decola 54, controle 208. Ok, subindo ao 360, Sideral 9973. Possibilidade de aprovar elefa, Sideral 9973. Pois 5000 direto elefa, Sideral 9973. Pois 5000 direto elefa, ciente. Rio 9810 autorizado, aliás, Matheus 0. Aliás, Matheus 0, Rio 5972, chame Recife agora, na frequência 1251, alterno 3395, Rio 5972. Afirmo, boa viagem. Salvador, boa noite, 2224, passareta. Passareiro 2224, livre táxi, posição 1-3, parte 1. Posição 1-3, parte 1. 685, alterno 25, decimal 45, gol 1-1-3-4. Chama Recife 2085, alterno 2545, gol 1-1-3-4, boa noite. Boa noite. Decola 59, chama o controle 208. Chamando 208, grato. Serão 9973, chame agora Recife, na frequência 1288, alterno 260. Controle Serão 9973, pode aprovar o UTG? Chame agora Recife, na frequência 1288, alterno 260. 288-1260. Afirmo. Obrigado. Serão 3600, chame Torre 1895. 1895, outra 3600, obrigado, boa noite. Controle Salvador, Rio 9810. 9810, contato, submater nível 400. Submater 400. O cheque trem autorizado pelo pista 10, vento 1-60 graus, 8 nós. Informar ao 30-360, pouso autorizado. Pago líder. Ok. Informa, passando externo, trem baixo travado, TAN 3600. 6-3600, livre pouso, 1-60, 8 horas. Livre pouso, pista 10, TAN 3600, obrigado. Alô, 9890, chame Recife agora na frequência 1251, alterna 13395. Chama no 251, João. 251, alterna 3395. Ok, 3395, grato, boa noite. Boa. Solo, muito boa noite, o 3600 Vroom. Que tá aqui 219 aqui. Solo, muito boa noite, o 3600 Vroom. Então 3600, livre táxi, posição 08. Livre táxi até o 08, 3600. Azul 4959, mantém nível no 60, serviço da terminada, chame Léos, 120, décima 1. Azul 4959. Boa noite. Salvador, boa noite, tá 352, tem que dar alma. 352, aciona em modo aí, gente, desça e mantenha 2000, ajuste 1020, na chegada mais, negócio de procedimento LS-72. 2020 na mais, agora é o 82. Controle, acionar 6212 no tal. Canal 6212, desse mapa é 3000, na chegada mar, ajuste 1020, aguarde o final do procedimento ILS X-Ray, aciona e mora aí dentro. Canal 3152, voe direto, Duna. Azul 2793, boa noite, senhor Nemora Edente. Aguarde para a descida. Oi, bom, se para a chegada ponta, ajuste 1020, aguarde para o procedimento ILS X-Ray. Tem contato radar, agora para a ponte a 73 milhas, Azul 2793. Permanece, 1020, 1020. Salvador, boa noite, Azul 4, Onda 0700 da Alfa. Azul 4, Onda 0700 da Alfa, boa noite, identifique seu destino. Azul 4, Onda 0700 da Alfa. 4107, boa noite, identifique chegada Mari. Desça para 4000 na Proa de Itapi, ajuste 1020. 4000 Proa de Itapi, o Azul 4107. A 3152 fazendo desvio? Ajuda, eu fiquei de esquerda, tá, já retornando na projetora. LS, informe estabilidade. Não é. Né? 4107, reduz para 259. Número 3, na aproximação. Vai devendo para 250. Agora, só para trás. Salvador, boa noite, Azul 6908, tem essa informação, bravo. Passo nível 220. 2, identifique, chegada Mari, desça ao 050 na proa de Itape. Autorizado nível 050 na proa de Itape, 6908. Estabilizado, 3152. 2, prossiga agora para a torre Salvador em 11895, boa noite. 1995, obrigado. Pode receber o 6292? Foi, livre LF-X-Ray, para 2000 pés, só estabilizado. 2000 e autorizado X-Ray, 6292. Salvador, tá 3152, transfere estabilizado, baixa travada. Tá 3152, limpo, pista 10, ventura no 60, graus 89. Limpo, na 10, tá 3152. Pro 2713, desça para 4000 pés, 1020. 4000, 1020, pelo 4107, desça para 2000 pés, 1020, livre LS X-Ray. 2000, livre ILS X-Ray, azul 4107. Resumo, 6212. Estabilizado, 6212. Silva com a torre 11895, boa noite. 1895, boa noite, até a próxima. Salvador, boa noite, Xanay 6212. Xanay 6212, continua a aproximação, vai ter uma sala. Aguardamos, 6212. Tráfego Salvador, Salvador, muito boa noite. É o passaria do 2231, centro da informação Bravo, por autorização. Fecho 2231, aguarde 4 minutos. Não se escuta. Não. e Alfa e Kilo vai para parte 3. Alfa, Kilo, parte 3, sim, 3 anos por 2. Tem previsto são 1 no Lima. 1 no Lima, sim. Meia 212, vento 150 graus, 619 e depouso. Meu repouso, Xanai, 6212. No 1868, portão 1, no sentido da informação, atualização Aracaju. 4195, boa noite, tchau, bom trabalho. 6908, desça pra 2000. 2020, confirme pro 6908. 2020, livre Elétrica X-Ray, vou na Prodiduna. Autorizado Elétrica X-Ray, na Prodiduna, 2020, do 6908. 2713, reduza para 1909. 1909, reduzindo a 2713. Azul 4107, nível pouso, pista 10, vento 160 graus, vento 19. Prezado pouso, azul 4107. Controle azul 908, solicita para o 040 por 5 milhas, desvio de uma formação. Tem condições de voar na proa 20? Afirmo. Foi na proa 20, seu limite será de 10 milhas, o 6908, o número 2 agora. Proa 020, limitado por 10 milhas, o 6908. 2713 para interceptar o lock, esquerda por 180, desça para 2000, está livre ele. Esquerda 180, para 2000, desvia mesmo, 2713. 908, reduza para 190. O CAT 3, conforme a instrução, e vai aguardar o posicionamento na 5 Lima, até o pessoal do fiscal está posicionando a aeronave e já vai prosseguir para a sua sinalização. 7, estão alfa e clear e vai aguardar o sinalizador 5 Lima, 6212. Salvador, é o passageiro 2231. Estava na proa de Mário. Nada. Salvador, bom, 868. um minuto, aguarde. Na Pura 40, tem aí alguma informação? Afirmo, 6908. Já passou o curso localizador, vai na Pura 040 por 5 milhas. Pura 040 por 5 milhas, azul 6908. Caso decola por reta esquerda, saída Pucajama e depois Rua Caju. O controle 208 na saída. O Oxanair 628. Identifique chegada a Mari, desça 060, reduza para 250 nós. Número 4 na aproximação. Chegada a Mari, 1208 é a saída. A próxima parafuso de estacionamento 21. Está autorizado, chame táxi. Senhora táxi. Eu passei o 231 para cópia. Prossiga. Autorizado então para Barreiras, nível 160, via Whisky 42 até Lapa, depois conforme. Decola da 10 curva esquerda, saída Momo, transição Batap. Aciona 5506, o controle 120, decimal 8. 1908, agora 19 milhas oeste de Salvador, retoma a navegação na proa de Duna, está livre a LS X-Men, mapa estabilizado. Estabilizado à direita Duna e LS X-Men, reportará na final, 1908. Estacionamento. Chama. Cascavel não deixa velocidade de casa. Esquema? Só incrementar um pouco para manter aqui o nosso frequência. Isso ajuda bastante. Preg 240 até Itácio, o Cascavel não deixa. Cascavel 2 na presente, vai na proa de Duna. Presente, proa de Duna. Azul 2713, estabilizado, visual com a pista? Estabilizado, visual 2713. Recebeu com a torre em 1189. 1895, azul 2713, boa noite. Boa noite, azul 2713. 2703, estado, vento 1950 graus, minha dúvida, pouso autorizado, pistão no zero. Pouso autorizado, pistão zero, azul 2703. Obrigado, passareiro 2231, em coordenação com a equipe de Sola. Tenho o Airbus ingressando na sua retaguarda, autorizado, chame pronto para o táxi. Passareiro pronto, 2231. Que desça para 2000 pés, ajuste 1020. Para 2000, chame 1020. Toma minha moda aí. Taxi via Índia, reporte pronto no ponto de espera. Corrigindo, no ponto de espera 2895, ajuste 1020. Gente, ponto de espera, câmera 718, 1895, 18868. Localizador, final de 9 milhas, o azul 6908. 08 passando Duna, chame Torre, 1-1-8-9-5, boa noite. 1-1-8, decimal 9-5, com a Torre, o azul 6908, boa noite. Obrigado. Torre Salvador, boa noite, azul 6908, final de 7 milhas e meia. Boa noite, 6908, continue a aproximação, informaria pista livre, pista número 2, vento 160 graus com 8 nós. Aproxima 6908.